convosco. A partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas a voar as linhas. E olá, muito bom dia amigos ouvintes. Prazer, que é estar, sim senhora, com vocês. Nesta manhã de sábado, sábado 21 de maio, sim senhora. Tudo bom para vocês, um excelente fim de semana e com a boa música portuguesa, o solinho, uns trovõezinhos e umas chuvotas de vez em quando, mas isso não é nada, claro, precisamos dela, claro que sim. Tudo bem desse lado? Bem, sei, um bocadinho ausente teve, mas tem que ser, é vida. De vez em quando, que bem que faz se retirar e pausar um pouco. Não acham que é bem? Claro que sim. Mas agora estamos cá para o melhor, claro, passar a boa música, a boa disposição, dois dedinhos de conversa com vocês. Hoje, sem convidados à entrevista, porque é com vocês que vou falar, sim senhora. Querem participar neste programa? Muito bem. Opa, é só chamar ao 0238 43 48 00, através das redes sociais, que seja o Facebook, que seja o Instagram. Também estou cá. Ou então, passarem por cá, claro que sim. Ao 276 Júlio Fogo Banhi. E cá estou, sim senhora, para responder e falar com vocês. Caso haja uma dúvida, uma pergunta, e por que não se tornar sócio da nossa rádio? Claro, eu sei, sou uma pedincha e vocês sabem muito bem que eu gosto de pedir, mas gosto de vos ter ao nosso lado, porque é muitíssimo importante. Quanto mais a família da rádio é maior, mais a rádio consegue longe e melhor. Claro que sim. Em breve vocês podem então já contar, 9 e 10 de julho, a festa dos Santos Populares. Está-se a terminar, está-se a preparar as grandes preparações, os grandes trabalhões, mas tem que ser, é o nosso gosto. Sem isto, acho que levávamos a mal em não o fazer. Então, vocês do outro lado já podem começar a agendar e se dizer que 9 e 10 de julho no Parque de Lignerolles, lá estará então o nosso grande stand da rádio, onde vocês podem passar por lá e passar um excelente momento connosco. Como sabem, é sempre bom, de grande qualidade, que é essa festa. Claro que sim. E vocês, é um dever lá estarem presentes, como a Romaria, sim senhora. Música, é para isso que cá estamos. E claro que não podia deixar de voltar a ouvir As Andorinhas da Ana Moura. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora.

desta vez vem uma rosinha branca para todas as mamãs que para domingo próximo, não este, o outro, vão estar de honra. Aqui vai ela. Para a minha, a senhora. Eu valho com quem calhou de rosa ao peito de roda. Eu

vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Comigo não dá não.

noite que é lua. Eu não consigo viver sem você. Se metade de você completa em mim, o que sou é parte do que você é. Só penso em você. Foram tantas situações que só nos causaram dor. Mentiras, traições, machucou o nosso amor. Mas como posso esquecer de você? Só penso em você. Que não a faça sofrer.

preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração, onde o amor precisa. Tem que ser assim, pra ser o meu coração, onde o amor precisa. Assim, pra ser de coração, não diga, não precisa. Tem que ser assim, pra ser o meu coração, não diga, não precisa. Ou seja, uma fera com ciúme do cheiro do teu perfume, e eu vou ficando louco, louco. Antigamente

lá no meu pomar. Quando nasce o sol começa a girar, é como os amores quando vem juntar, logo o sangue gira com mais pulsação. Gira, gira, gira o sol, sempre de costas para o sol. Amo a nossa vez assim, vira-te cá para mim. Por isso é que giram de costas virados. Eu e meu amor é muito diferente, só nos queremos ver a girar de frente. Gira sol e sol, estão sempre zangados. Por isso é que giram de costas virados. Eu e meu amor é muito diferente, só nos queremos ver a girar de frente. Gira, gira, gira sol, costas para o sol. Amo as nossas vezes assim, vira-te cá para mim. Gira, gira, gira sol, sempre de costas para o sol. Amo as nossas vezes assim, vira-te cá para mim. As garotas lá do meu lugar, se vêm rapazes estão sempre a girar. O sol vai andando para o seu poente e o girassol gira lentamente. É como as garotas lá do meu lugar, se vêm rapazes estão sempre a girar. Gira, gira, gira sol, para mim. Gira, gira, gira sol, sempre de costas para o sol. Amo, não sejas assim, vira-te cá para mim. Yeah.

João. Toda a cidade estava iluminada e toda a gente vinha e fluía dentro do pinhão. E dessa gente tinha a minha amada e fazia amarrar o cabelo negro, a beija fita da cor do céu. Com a mão atirou um beijo e entre a multidão desapareceu. Já o fim de semana que vem, claro, não este domingo, mas domingo que vem, para domingo 29, salvo erro, vai ser então a Festa das Mães, e temos aqui uma mensagenzinha da parte dos Les Établissements Mariano, que fête la fête des mères, et cette fête des mères qui s'approche, un petit message de leur part. La fête des mères s'approche, bien que vous, maman, soit dans vos cœurs tous les jours. Le 29 mai est un jour spécial. Les établissements Mariano vous proposent de nombreux présents à offrir pour les grands et les petits. Vous trouverez également les promotions sur toute la gamme Casal Garcia, toutes les sangria Porto, Lágrima et Vitória, les cidres Summersby et bien d'autres produits. À partir de 50 euros d'achat, les établissements Mariano vous offrent un sac cabas recyclage pour toutes vos courses selon le stock disponible. Cette offre est valable jusqu'au 29 mai 2022. Lors de la fête des mères, toutes les mamans se verront offrir un petit cadeau au passage en caisse par notre magasin au 1 rue de l'Orme Gâteau. Assez-moi, n'hésitez pas à rendre visite donc aux établissements Mariano qui leur souhaitent une très bonne fête des mamans. Muitas vezes ouvimos dizer que Portugal é um país pequenino. Há tempos chamaram até a atenção para o facto de sermos, sobretudo nós, os portugueses, a dizermos que Portugal é pequenino. Quantas vezes eu próprio, certamente distraído, vou dizendo que Portugal é um país pequeno, à beira-mar plantado. Mas então por que razão vos digo isto hoje? É porque Portugal é um dos maiores países do mundo. Eu quando digo que Portugal é um dos maiores países do mundo, há quem se ria. Mas a verdade é o que é. Se nós olharmos apenas para o território terrestre, Portugal é um país que apenas tem 92 mil quilómetros quadrados. Mas esta é uma forma redutora de ver o país. Porque o nosso território português, se incluirmos igualmente o território marítimo, é um país com cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados. Isto é 40 vezes superior à dimensão terrestre. E para ilustrar melhor, podíamos meter 8 vezes o território terrestre da França dentro de Portugal. Portugal é Mar é o nome de um projeto do Plano Nacional para o Mar até 2030, aprovado pelo Conselho de Ministros de Portugal em agosto de 2021. E, efetivamente, 97% de Portugal é mar. Muitas vezes Portugal distraiu-se e esqueceu-se desta dimensão gigante do país. Esquecemos que os oceanos serviram para a expansão marítima de Portugal, para a nossa expansão pelo mundo, e, aliás, os oceanos são um importante elo de ligação entre os povos. Duarte Boé Alves, um diplomata português que esteve recentemente em posto na OCDE em Paris, publicou um livro intitulado A Diplomacia Azul, sobre política externa de Portugal. Recomendo a leitura, até porque esclarece muito do que deve ser a política externa de Portugal baseada precisamente na economia do mar. E orgulho-me também de constatar que durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no ano passado, uma das linhas de ação de Portugal era precisamente o da preservação e uso sustentável dos recursos dos oceanos e dos mares. E a presidência francesa da União Europeia, atualmente em curso, continuou precisamente esta reflexão sobre os oceanos. Eu tenho dito muitas vezes que Portugal é o país do 8 ou do 80. Nós não temos meios termos. E aqui, dito isto, Portugal deixa efetivamente de ser um país pequenino e passa a ser um dos maiores países do mundo. Mas esta é apenas a minha opinião. A nossa dança é um incêndio que já mora em mim. Dá-me logo. beijar-te lentamente, dançar a mar na cama suavemente, e no teu corpo quero me Eu partei, foi no pescoço. A menina me falou:

saber por que fui afinal abandonada. Vou andando pensativa, não vejo mais ninguém, só penso no amor que não vem. Minhas noites estão vazias, procuro a tua mão, vagueando pelo quarto, mas em vão. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Encosta, encosta o teu corpinho e

Oh,